história pra poder contar. Da vida nunca fugi, mas se ela fica complicada, penso nisso amanhã. É bom poder ser dono. Sempre um aprendiz. Numa foto não dá pra guardar o que você é pra mim. Nosso caso quero viver agora. Não deixo pra amanhã. Nosso caso quero viver agora.